面对情况，请带着导航线。 Chile 6251, uma linha da cola pistola 0, vento variável, 29. E a linha de cola é na cola 0, 65. Sei, tinha um autorizado para seguir até o gate 01. Guardando abaixo da travou 3597. Chile 6251, decolador 38, controle 119, decimal 8, bom voo. 198, obrigado, bom dia, 6251. Então 3517, livre pouso, pistão 10, vento variável com 29. Livre pouso no 0, 3517. 6251. 6251, contato radar, fazer uma linha, 3, linha 0, de lá. 517, solo 40, libera a direita. Contato via Alfa, Juliette, pro gate 04. Alfa, Juliette, pro 4. Hotel Salvador, é o Sam Mike Hotel Quebec. Hotel Quebec, prossiga. É, Hotel Quebec pede autorização seguir para o Pátio 1 via Pátio 3 para liberar a passagem da aeronave da companhia OK-17. Sente autorizado, Mike Hotel Quebec, ingressar aqui no Pátio 3 para prosseguir para a direção. Confirma posição 02. É o Kilo, estará ingressando no Pátio 3 agora. O meu filho que vai parquear no 01 é o Finger 02? Positivo, posição 2 do Pátio 1. Entendi. Aquilo só você. Escolha a possibilidade de uma morte voltando a 62 fono. Mantém ainda o perfil guarda no coordenação 62 fono. Está disponível em voo 300 e deverá manter o perfil da subida. Afirmativo, 300, mantém o perfil. Salvador, é o Sam Mike Hotel Quebec para ingresso no Pátio 1. Mike Hotel Quebec está autorizado, Sam Finger 02, se passa no time de rebote. Sam Quebec informará no tempo. Santa Quebec, eficiente, bom dia. Salvador, bom dia, eu avento Oscar, novembro, quilo. Oscar, novembro, quilo, prossiga. Bom dia, senhor, o novembro, quilo, estacionado no pátio 3, solicito autorização de rebote para o Flinger número 5 do pátio principal. Então, Oscar, novembro, quilo, está autorizado o reboque do pátio 3 até o Flinger 05. Ok, obrigado, iniciando o rebote, tomado em posição final, obrigado. que é expressivo. Jake Yang, bom dia, estou autorizando o reboque, pode sair dessa página de sal. Autorizado Galéo, no nível de voo 360, decolando na pista 10, com curva direita na subida da El, Leda, transição Mótiva, onde intercepta o pêndulo 10 da SMAP, e segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5073 e o controle 119 do sinal 8. 5073. O pai está pronto, puxe no 10, o gol 1961. Bequino, solo ciente, bom dia. Ok, quem está autorizado até o fim 03? Quente, ciente, bom dia. Brigada Ponce, em Salvador, 2014. Livre para ataques. O 321 está autorizado para Campina Grande no nível 190, de Golf 677, decola da 10 com curva esquerda na subida Puca, transição Aracaju. Aciona 5104 e o controle 1 no 9.8, aguarda o seu pedimento. Voo 1961, livre táxi, rádio principal Índia, ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 4. Salvador, bom dia, Altan 3171, gente da informação de Julia, da informação Foxtrot, Procópia. Nove meia um, na linha, decola segundo zero, vento variável com 2 nós. No 71, está autorizado Guarulhos, no nível 360, via Pirzulu 10 até Bridge, após o Pirzulu 16 até Brava até Zulu, conforme a rota do plano. Decola da 10 com curva direita na subida da El, leva a transição Mótiva. Aciona 5105 e o controle 11998. Autorizado Guarulhos, 360. Escola da 1-0 com curva direita, da El Leda Mótiva. E apresentou 1-0, Bridge, apresentou no meia, Bravo Hotel Zulu e o resto conforme a rota. 5-1-0-5 no transponder e 119-8 no controle. Da 3-1-7-1. 3-1-7-1, correto, vai estar pronto para o gestionar. Depois está pronto para o gestionamento, 3-1-7-1. Completa descida 1014, livre ILS, cujo localizador 1865. Ah, localizador 2010. Do Brasília, no nível 360, via Pirzulu 17, na cola da pista 10, com curva direita na subida Árvore, transição elétrica. Aciona 5110 e o controle 1 no 9.8, então 3597. 7, correto, Roberta, pronto para estacionar. Controle 1, 19, 8, por favor. 198, obrigado, bom dia, 961. Controle, Salvador, bom dia, 961, decola. 961, no contato radar, subindo 100, com 360, vigilante. 360, 961. Vitor, prepara a subida a Arbor, dá um 7 com curva direita e agora copia. Bom dia, pode ser de pouso baixar travado? Tomará. Os 4040 118 95. T040, prepara a subida da EL, transição Motiva, confirme se agora copia. Achou e travou 865. No 865, livre pouso, pista 10, vento variável com 3 nós. Reposo. Controle autoriza Motiva 961. Pedindo o perfil, mantendo o perfil, aguardando. Guarda na frente. 6 a 12 metros, chegada a ponto.